Tô vendo nos teus olhos que tem algo pra falar. Vai, não tenha medo, eu mereço tudo. O nosso combinado era jamais te ver chorar, mas não fui capaz de te valorizar. Invista-se, não vá se atrasar. Leva o guarda-chuva que pode chover, que ela já está te esperando pra te amar. Não se preocupe comigo, que eu vou ficar bem. Eu vou vivendo a minha vida, mas só aceito a despedida se você me confessar quem é esse amor. Onde foi que ela se apaixonou por você? De onde ela é? Porque feriu meu coração? Pergunte a ela, porque tirou você da minha vida? Porque me roubou tudo? Quem ela é? Leva o guarda-chuva que pode chover, que ela já está te esperando pra te amar. Não se preocupe comigo, que eu vou ficar bem. Eu vou vivendo a minha vida, mas só aceito a despedida se você me confessar quem é esse amor. Foi que ela se apaixonou por você? De onde ela é? Porque feriu meu coração? Pergunte a ela, porque tirou você da minha vida? Porque me roubou tudo? Como ela é? E aonde foi que ela se apaixonou por você? Onde ela é? Porque feriu meu coração? Pergunte a ela, porque tirou você da minha vida? Porque me roubou tudo? Quem ela é? Muito obrigada.